ser cordial com as pessoas, dar o lugar para uma pessoa mais idosa sentar, permitir que os outros expressem suas opiniões sem atravessar com a sua fala e permitir às pessoas, enfim, que usufruem de uma boa, do melhor que temos, que é a nossa educação. A boa educação é que leva à cordialidade. A cordialidade leva ao bom convívio entre os cidadãos da nossa cidade. Né?